Panorama Agrícola para 26 de outubro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 26 de outubro, quarta-feira de Lua Nova. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. O ditado do programa é: o ódio provoca guerras, o amor promove a paz. Confira na dica de hoje: invista no plantio direto na palha. Na entrevista do Panorama Agrícola, novas instruções para a produção orgânica. E no noticiário, lançado tomate sem resíduos de agrotóxicos. Participe aqui do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você quer investir no plantio direto na palha? Então procure orientações no escritório da Ipagre do seu município. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o Eduardo Amaral, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele coordena em Santa Catarina o setor de orgânicos. Há novidades nessa área, Eduardo Amaral? Bem, as novidades que a gente tem, houve na sexta-feira a edição da Instrução Normativa número 46, que ela trata a respeito da produção orgânica animal e vegetal. Na verdade, ela foi uma adequação da última instrução, referente a questão da produção animal. Ali tem dados sobre aquicultura orgânica e também pequenas alterações em referente à parte de espaço para os animais, coisas que não foram tão significativas, vamos dizer assim, mas permite uma ampliação maior da produção animal no nosso país, né? Bem, o produtor deve ficar atento a essa informação. Com certeza, principalmente através das suas certificadoras, né? Que a produção orgânica ela requer a parte da certificação ou da parte da assistência técnica quando numa organização de controle social, que é uma coisa que a gente ainda está a dever aqui no Estado. Pois é, Eduardo Amaral, como está esse cadastro dessas organizações? Então, veja só, é um processo muito simples que tem que ser feito, que basta as associações ou cooperativas ou mesmo um grupo não formal que vende na feira livre, vende produtos orgânicos, né? Eles têm que preencher uma série de documentos e entregar no Ministério para cadastramento. A gente já teve a entrega por parte de algumas entidades, até agora 5, muito pouquinho, e a gente sabe que em praticamente o Estado inteiro a gente tem muitas feiras livres, né? E esses documentos, nessas 5 entregaram, ainda tem documentos pendentes que está faltando. Informações básicas que é tipo assim, como é que é feito o controle por parte das entidades, né? Fazem reuniões periódicas, os agricultores se visitam, tem um técnico da IPAG que dá orientação, então são coisas relativamente simples que o pessoal ainda, por não tá bem acostumado com isso tudo, ainda tá demorando para poder nos encaminhar adequadamente, né? Mas é até uma coisa preocupante, porque daqui a pouco vai começar a limitar a venda desses produtos, tanto nas feiras quanto em venda direta, como os programas governamentais, merenda escolar, o programa de aquisição de alimentos do governo federal, o PAA, justamente por coisas quase sem muita importância, que é preenchimento de um cadastro, né? Correto. E quem necessita preencher esse cadastro deve proceder como? Olha, então, fazendo um contato com o pessoal das unidades da EPAGRE no seu município, eles podem fazer contato com o pessoal do Ministério da Agricultura ou direto com a gente. O Ministério da Agricultura tem unidade em Chapecó, que é um local de fácil acesso no mercado público, tem unidade em Videira, que fica dentro da unidade da Epagre, tem em Blumenau, Joinville e Laguna. Aí a pessoa tem que só pegar a informação direitinho em relação ao local. E aqui em São José, que é a nossa sede, né? E tem o telefone que é o 48-3261-9910 para falar comigo, Eduardo, né? Ou o e-mail eduardo.amaral@agricultura.gov.br. Repetindo, eduardo.amaral@agricultura.gov.br. Muito bem, Eduardo Amaral, agradecemos a entrevista e temos uma última pergunta. O Ministério tem dados aqui em Santa Catarina sobre exportação de produtos orgânicos? Não, nós não temos informações a respeito disso. A gente sabe que algumas empresas fazem a exportação. Por exemplo, o pessoal da Primor ali em Tijucas exporta polpa de frutas, né? Principalmente para pequenas indústrias na Alemanha e Inglaterra, se eu não me engano, e na região oeste também tem uma exportação de laranja, mas eu não sei dizer laranja em suco, né? Mas suco concentrado, mas não sei te dar informações a respeito da quantidade, não. Certamente é um mercado em expansão. Com certeza. O que nos falta é mais organização, não é? Porque o exterior demanda uma constância de produção e ter sempre container para poder ser enchido. Não dá para mandar uma vez e daqui a 6 meses mandar de novo, né? Uma coisa que é constante, é nisso que a gente está ainda devendo, essa parte organizacional, né? Por isso a necessidade do cadastro. No caso desses produtores, o cadastro ele é mais para quem vende direto, né? Em feira livre ou venda direto em casa ou para programas governamentais. Na exportação aí é certificação mesmo, né? Certificadora participativa ou certificadora para auditoria. Correto. Nós agradecemos a Eduardo Amaral, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado também. Um grande abraço a todos. É hora das notícias. O MDA e o INCRA em Santa Catarina promoveram recentemente em Abelardo Luz o segundo encontro cultural dos assentamentos da região de Abelardo Luz, com participações das famílias na promoção da cultura e na revelação de talentos artísticos. Em torno de 1.000 pessoas participaram das festividades, que neste ano incluiu uma feira agroecológica da reforma agrária. A atração principal do encontro foi a realização de um festival de canções e também o lançamento do livro A Experiência da Reforma Agrária em Santa Catarina, de João Paulo Strapazon, superintendente do INCRA aqui no estado. A Embrapa, no Rio de Janeiro, está lançando o Tomatec. É uma tecnologia desenvolvida pela empresa para a produção de tomates sem resíduos de agrotóxicos. Não se trata de produção orgânica, mas o Tomatec é um sistema que permite o uso de qualquer cultivar ou variedade de tomate, que se caracteriza pelo ensacamento das pencas, o que garante que o fruto não fique contaminado por pragas nem por resíduos de agrotóxicos. Agora, quando necessário, embora em escala reduzida, existe a aplicação de produtos químicos contra pragas, como defensivos agrícolas ou fungicidas. Essa tecnologia, segundo a Embrapa, vai permitir reduzir o custo dos produtores em 10%, ampliando a produtividade do produtor de tomate em até 30%. Pesquisador Ivan Bassic, do setor de ordenamento ambiental da Ipagre-Siram, assumiu recentemente a vice-presidência da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. José Augusto Laus Neto, também pesquisador da Ipagre-Siram, passa a ser membro titular da Comissão de Levantamento e Classificação do Solo. Entre as diversas atribuições na condição de vice-presidente desta sociedade, Ivan Bassic terá como um dos desafios principais a organização do 34º Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que acontece no ano de 2013 aqui em Florianópolis. Ela trabalha lado a lado com o homem na plantação, cuida bem da sua casa, da semente faz o pão. É a mulher agricultora que em tudo dá um jeito, é uma grande lutadora, merece nosso respeito. O campo se levanta,